todos os que a virem zombem dele por sua imprevidência, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, e só serve para ser lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amigos e irmãos, meditem a respeito desse extraordinário capítulo 14 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, porque Jesus, na mensagem à igreja em Laodiceia, ele bate a porta. E se lhe abrirmos a porta, ele sentará conosco e conosco ceará. Nunca mais teremos fome, nem sede, nem frio. Frio moral, acima de tudo, não teremos, porque ele próprio diz que quem come da sua carne, bebe do seu sangue, terá a vida eterna. A sua carne e o seu sangue são suas palavras e seus exemplos. Também ele diz que traz para o mundo um líquido que, se bebido, nunca mais permitirá que tenhamos sede. E também, não sejamos nós apanhados nesta situação tristíssima de pessoas para as quais Jesus lança o convite de uma grande ceia. E umas: não posso porque comprei um terreno, um campo. Não posso porque me casei. Não posso porque comprei um carro. Tem que ser tantas coisas importantes na vida terrena, realmente, mas de que nada valem se não estivermos alimentados desse manjar extraordinário que Jesus nos oferece diariamente na religião de Deus. Vamos elevar o pensamento a quem pode iluminar a nossa vida. Todo mundo tem um pedido a fazer, mas aprendamos a ser solidários. Pensamos primeiro pelos outros, para que venhamos a merecer o grande presente que Jesus oferece no Apocalipse, a estrela d'alva, a estrela da manhã. E ele explica no Apocalipse que é ele próprio. Coisa mais importante é dar do que receber, diz o Cristo. Vamos nos concentrar, o

e sabemos que seguros estamos na divina segurança, nas seguras mãos de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para agradecemos as presenças dos nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, contamos com a paciência deles e lhes prometemos que faremos cada vez melhor a nossa vida, confiantes em Deus, no Cristo e no Espírito Santo, na legião da boa vontade, na religião divina, na construção de um Brasil melhor e de uma humanidade mais feliz.